menina, me abraça, me beija. Tô querendo você só pra mim. Descansar nos teus olhos, sereia. Começar um amor sem ter fim. Tua boca, teu sol que me queima. Timidez que desperta em mim. Vem, menina, amor que incendeia esse fogo que existe em mim. É o amor. Vem pra mim, faz um carinho, chamego gostoso. Não mexe, remexe, o corpo aquece a louca paixão. É o amor. Mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Vem pra mim, faz um carinho, chamego gostoso. Mexe, remexe, o corpo aquece a louca paixão. Vai lá, Zezé, com você, quero ver, vai. A menina, olhar de mormaço, teu perfume me lembra jasmim. Em amor que eu quero seus braços, poesia que habita em mim. Essa diva flor de laranjeira, mungos da festa de São João. És menina, mulher tão brejeira, o poema da minha paixão. É o amor. Mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Vem pra mim. Faz um carinho, chamego gostoso. Não mexe, remexe, o corpo aquece a louca paixão. É o amor. Vem pra mim, faz um carinho, chamego gostoso. O mexe, remexe, o corpo aquece a louca paixão. Vem pra mim, faz um carinho, chamego gostoso. O mexe, remexe, o corpo aquece a louca paixão.